1, 2, 3, 4. Eu não quero nem saber o que que pega assim. É minha vez, vagabundo, rimador, passa a bola pra mim. O chão foi de terra, a letra era em lápis. Lembrança, distância, música pelos ares. Pra cima de mim não, filho da puta maloqueiro. 100% morrão, fabrica disco sem dinheiro. Pra não virar um puteiro, o meu som tá aí. No fundo de quintal, CDR dá pra ouvir. Já toquei com guitarra, já fiz o chão tremer. Toco de todo jeito, a frase é foda-se. Tatuagem é maquiagem, estilo latino. Toca rap nas picapes, faço o meu hino. Samplei eles, Regina, caralho, entra no clima. Conquista espaço e a mente de manos e minas. Pra quem incrementasse o que vale é a rima. Esqueci, sou produtor e vivo de batidas. Anote o nome WM Underground, som é quente. Se o rap abre a mente, vamos embora, gente. Contato imediato, batida SD Pro. A voz gravada no quartinho da casa da minha avó. Sem tocar na FM, rola mesmo mão em mão. Assinado com caneta, 100% morrão. Talento é talento, eu também tô na disputa. Eu não tenho a Ferrari, então eu vou de Fusca. Sofredor pro sofredor, nós tamo no Brasil. Na mesma fossa indo pra ponte, uma esperança continua, a luta é prolongada. Por isso que a música não pode pra privada, deixa quieto. É som de vira-lata da ralé, demolindo Rottweiler e a raça que vier. Estendeu, falou, falou, quem é conhece. Adoro música e o lance aqui vai de rap. Anos atrás gravando a canção fita cassete. Segue o avanço e divulga pela internet. O beat é meu, mas tem zoião que ainda se intromete. Toma o seu rumo e nem vira esticar o chiclete. Eu não morro de empregado, recebendo ordenado. Vagabundo quer ganhar muito dinheiro, sendo look zoado. Aproveito o recado, zerro ela, meu estilo é isso mesmo, então eu digo clack, clack, boom, boom. O Mike traduz o meu naipe de inovação. Nem lado A, nem lado B, é meio de morrão. Tem mano que olha atento e hoje entende. Bate pesado quando o lance tiver WM. Aquele gordo que faz música com o carinho. Tatuado e do lado garrafão de vinho. Escute a frase e anote no seu caderninho. Estilo fuck you e não estilo bonitinho. Aqui ninguém tomou vacina, cachorro feroz. Quando pega o microfone, nego, eu solto a voz. E quando para a batida, vem a atração. Smoke beatbox, eu na palma da mão. Smoke no beatbox. Yo, 100% marrom. Valeu, Smoke, deixa aí comigo então. O som é nosso e por isso ele não tem refrão. Vem comigo, zoa mesmo, joga a mão pra cima. Tá aí, revolução. WM, vagabundo, made in morrão. Tá em casa, é tudo nosso, é só alegria. Smoke, neguinha. Smoke, neguinha. Smoke, neguinha. Segura a bronca que o canil vai te pegar. WM 100% morrão. Participação mais que especial. Smoke no beatbox. E a cadela ali.